Segundo Albert Einstein, a energia não pode ser criada ou destruída. Ela só pode ser transformada. Hoje vamos explorar a nossa natureza energética essencial. No nível mais profundo, todos nós somos seres energéticos poderosos. Inerentemente, possuímos a capacidade de mudar o mundo ao nosso redor com a nossa presença. Quando entramos em uma sala, o nosso estado energético de ser é irradiado antes de dizermos uma só palavra. Se nós estamos cheios de amor, todo mundo sente. E se estamos cheios de ressentimento, nervoso, triste, preocupado, todos podem sentir também. Silenciosamente, a nossa energia fala e os nossos pensamentos, sentimentos e intenções refletem no mundo. Se apropriar deste conhecimento é um dos passos mais gratificantes na nossa evolução espiritual. Compreender que somos responsáveis por tudo de bom e ruim em nossas vidas é um ato de desprendimento e amadurecimento. Quando mudamos nosso estado de reação para uma postura de ação consciente, tudo muda. Esta talvez seja uma das batalhas mais difíceis em relação ao ego. O controle dos nossos impulsos negativos. Nossa capacidade de influenciar os outros com a nossa energia é um dom e uma responsabilidade. Em última análise, nós temos o poder de escolher como vamos nos mostrar e interagir com o mundo. Quando decidimos nos colocar em um estado de compaixão, paz e unidade, nós nos tornamos uma força poderosa para o bem e abrimos as portas para relacionamentos profundos e ricos. Momento consciente. Tome agora algumas inspirações profundas e, ao expirar lentamente pela boca, preste atenção em seu corpo. Avalie como você está se sentindo. Preste atenção ao seu estado energético. Tire um tempo para focar sua consciência de como seu estado de ser pode estar afetando outras pessoas. Se você se perceber ansioso, irritável ou azarento, dedique-se a respirar profundamente e busque o estado de fluxo. Reconheça sua angústia sem julgá-la e observe como a sua energia muda. Cada vez que você fizer uma pausa, avalie, reformule e escolha a paz. Você está realmente levando a sua vida em direção ao seu destino. Você está abrindo seu potencial infinito e nada poderá tirá-lo deste estado de serenidade. ouça o som da minha voz. Lentamente, volte ao seu corpo e, quando sentir-se confortável, abra os olhos. Namastê.